5, airborne 6, departure control, 20.8. 120.8, 3805, NFA. Visando a posição Vitor 362, procedimento pro Oceania 6326. Afirma, o Oceania 326, na prova observa Vitor 362, desce para 4.000 pés, o ajuste no 0.5, atualizado o LS Sul da pista 28, repasse estabilizado. 362, está autorizado, 1015, adicionando até 4.000, 6326. Salvador, departure control, good afternoon, time 3805. At 3805, we read the contact on departure at the 2506 final lifting heading Metro position, climbing level 350. Okay, clear, climbing to flight level 340 and flight heading Metro, inspection time 3805. Vai seguir tráfego 12 horas, 9.8 milhas à frente, um Bravo 738, passar nível de voo 090, início da para 050. QR 3054. Controle Gol 1964. Prossiga. Seria possível pro Joe Prim para evitar uma formação? Gol 1964, autorizado o Prim. O Prim, muito obrigado, descendo aos 70. Passaria 230, poderia levar o pilone presente? Atrás do 230, agora de coordenação. 230. Salvador, passaria 230, Charlie India, é que está lhe chamando. Boa tarde, azul 5076, próximo, pode esperar pronto. 2576, autorizado, a linha decola, 28, 230 graus, 079. A linha decola, azul 5076. Ele informou, controle 230, o Challenger Eco informou no corredor Caixa Prego, através do Bom São Paulo, mantendo 1000 pés. Gente, peço para ele tentar o contato novamente com o controle, próximo a Vera Cruz. Challenger Eco 230, tentar o contato novamente com o controle no, através de Vera Cruz. Tá bom, vamos. Pode passar a 230. Foi. Para 2230, tudo está direto conquista. Muito obrigado, 2230, direto conquista. 1164, desce para 2000 pés, o ajuste no 0195, autorizado para o procedimento LS Lula, pista 28, repasse estabilizado. 2995, formará estabilizado LS Lula, 128, ou 1164, ajuste no 0195. 4154, autorizado desse para 3000 pés, o ajuste no 0195. 3000 pés, 25. Controle Salvador, Papatango, Golf, Kilo Oscar. Papatango, Golf, Kilo Oscar, acende a indicação. 326, aeronave sendo decolagem com Maria Pistaleira. Ok, ciente, chama a torre direto, frequência do controle congestionado, ok? Contato radar 60 milhas noroeste de Salvador, voo na proa de Irã em 45 para chegar do pit, reposta na idade de descida. Presidente, poderia confirmar as condições meteorológicas de Salvador para o Golfo de Lácio? Hotel Oscar. Uma 1500 de teto e 8000 metros de visibilidade. Paciente, se possível, solicito a presença pela direita do VOR para posterior cancelamento por 1907, alguns quilômetros. Gente, eu vou estar no Oscar autorizado para a Natura do VOR, o Agente Salvador 1025, reporte para a descida. Autorizado o Pro do VOR 1025, ajuste, mas já vai dar descida, alguns quilômetros. Tango, Golf Kilo Oscar, autorizado a descida para nível de voo 080. Autorizado a descida para nível de voo 080. Só me confirma novamente o ajuste aqui, meu senhor. 1015. Prato 1015, Golf Kilo Oscar. 5076, vai precisar sair pelo menos 30 graus à esquerda, por 260. Gente, chama o controle, vou passar a informação para o meio. 208 aqui, obrigado. Muito boa tarde, Azul 5076. Azul 5076, contato a radar na decolagem, após desvio, autorizado lá na proa de coral, subida para o nível de voo 200. 200, após desvio, coral, muito obrigado. Vai atingir o 70, voo 964. Voo 964, autorizado pelo C4, meu pai, o agente na 095. 4 mil pés, 1095, 964. 3154, reduza a velocidade para 200 mais. 200 mais 3154. Passant on 3805, contact 26th and offer request 128.35, if unable 125.1. Time 3805, you call Richard Center 128.35, if unable 125.10. Is that correct? I see. Uma 1164 estabilizado? Estabilizado, gol 1164. Complete aproximação, chame torre na frequência 1118.95. 1895, obrigado. 4154, desça para 2 mil pés, o ajuste na 095, autorizado a eleição do pista 28, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, pelo 3, livre à esquerda, mantente da alfa, chama solo 2000 na sua mão. Esquerda 2009, vai manter, 3200. 2, gol 1164, final da 28. 1164, formar FC. Guardado. Chefe 4, reduza para 1809, reporte estabilizado. 1809, autorizado. O 1164, autorizado, pouso pista 28, vai 220 graus, 089. Baby pouso, gol 1164. Passaria do 2230, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Recife 288, linha 0, 2230. C28, reporte estabilizado. Autorizado Zulu 2000, reportará o voo 964. Tá, 3954 estabilizado? Estabilizado. Completa de aproximação, se me torna a frequência 1918, decimal 95. 3154, bom dia, boa tarde. 3154, boa tarde, continua a aproximação, fala a área que está livre. Boa tarde, guarda lá, liberado, por favor. 3154. Atingindo o nível de voo 080, Golf Kilo Oscar. Aqui é o patrão Golf Kilo Oscar, autorizado do CVT 4 meu pai. O ajuste permanece no 095. Meu pai no 095, ajuste, Golf Kilo Oscar. Solo 36, livre à esquerda, mantém esta rota, chama Solo 2019. É, à esquerda, John 219, gol 1164, pode ver. Tanto 8.000 pés de 8.000 metros de visibilidade. 25076, chama o centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Gente, 2835, 25076. O gol 964, receptor localizador, tá visual. Pula 964, completa a aproximação, chama o torre na frequência 118.95. 118.95, uma boa tarde. Aumente. Voador, boa tarde, gol 1964. 1964, boa tarde, informa aí que está livre. 1964. 3154, sol 39, livra na Charlie, chama sol 12.9. Charlie 219, tá 3154. O 08, reporte visual com casa. Vou parar visual com casa, 08. Linha, Charlie Gecko. Gente, papapá, Charlie Gecko. Ouro 964, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 109. Livre pouso na 28, com 964. Correio Friends, ajuste permanente, Golf Kilo Oscar. Pouso Azul 2744, Lima D, pista 28. Lima D, 2747. Novidade? Torre Salvador, Oceanário 6336, Montana 28, pronto. Oceanário 336, tá suficiente, aguardo. Sono 964, Solo 42, livre à esquerda na Charlie, chama Sono 2199. Esquerda Charlie 219, gol 964. Prazer de andar agora aí pra Rata Pau, já avisar o Zacapa. Confirma a informação? Sim. Mudança de regra, piloto que baixa. Ele tá no Google Kinect, eu tenho uma ISR cancelada. Ao 1743, desça para o 1510, na Proa de Chiasa, reporte o visual para o campo. Pequeno Sprite, Proa de Chiasa, reportará visual. Gols que olhe. Com o meu alto, livre o sinal e batalha. Afirmo. Autorizado é Copos, 28230 graus 03. 2740. China 6336, autorizado, Lima T, 28. A linha mantém a 28336. Passando a levar 08. Hoje é 08, continua a aproximação, informarei para o estaleiro. Guarda na autorização 08. Azul 2740, mantém. Confirma 2740. Chama controle 1 no 20.8. Controle 208, azul 2740. Fábio teve aviso de tráfego na decolagem. Zero curva direita, imediata na proa 240. Direita imediata na proa 240, Golf Kilowatt. Golf Kilowatt, tráfego 2 horas, medo de milhas, rumo nordeste, um Alfa Tango 72, passando do nível de. Passando 2 metais. Você tem condições de separar no meu pai? Sim, aqui no meu pai. De separar no meu pai, segundo o piloto. 08, solo aos 4.000, autorizado backtrack e táxi para o 4, não gosto de ver. Levado 7, livrado igual a minha contato radar na decolagem. Confirme por que não manteve 2.500 pés na reta de decolagem. 9917, aguardo aqui. Ah, tá ok. 9 horas, 3.8 milhas, rumo sudoeste, um eco 190, que estava mantendo 2.500 pés na hora de decolagem. Eu confirmar a fase do 2740? E a 2740 tinha um tráfego na posição de 10 horas, a 3 milhas, estava mantendo 2.500 pés na hora do decolagem. Afirmativo, tivemos um aviso de tráfego, azul 2740 após a decolagem, mas não fomos instruídos não manter a reta após a decolagem, e sim o perfil do Aron. Gente, azul 2740, voo na proa de Aron, subida para nível de voo 170. Proa de Aron, subindo 170, azul 2740. Abatão Golf Kilo Oscar, voo na proa do final da pistão 17. Final da 17, Golf Kilo Oscar. Abatão Golf Kilo Oscar, estabilizar com o campo? Afirmativo, tá. Golf Kilo Oscar, obrigado pela colaboração. Chamo agora a torre na frequência 1-8-8-9-5. Boa noite, eu sou 95, Golf Kilo Oscar, de nada, senhor. Controle, o Papatango Vitor Kilo Delta, a gente dá informação em curso, com ponto ideal de terceira. Abatango Vitor Kilo Delta, contato radar 62 milhas noroeste de Salvador. Lui na proa do IOR, reporte para descida, o agente de Salvador é na 095. Proa do IOR, já no ponto ideal de descida, senhor, Vitor Kilo Delta. Prossiga. Estimado 30 segundos da Glosma, vai com uma ótima interposição. Roger, SM 6314, flight to Mombo to avoid bad weather. Descent at level 120, KNH 1015. Azul 2740 da presença de condições de Baconde. E por aqui, vento 2 em Salvador, 200 graus no número. Ah, vai iniciar o Romeo. Critério. A critério, eu vejo aquela data. Mais 107, prossiga. Tá fora do solo, Mike Romeo Alfa, orientando o corredor forte. Mike Romeo Alfa, sim, a gente não parou de buraquinho, aguarda os fones. Alfa. Mike 07, confirme tipo de equipamento, transponder acionado. Gente, Mike 07 está no através de... 36, autorizado a colapso 28, vento 220 graus, 109. Finalmente, o grau de colapso 28, aero 633. Oceanair 6330. Oceanair 6330, contato radar na decolagem, sobre a via sair da mão para o nível 390. Alfinha 336, pode voar direto para o então, Sarita? Oceanair 336, mantém reta de decolagem até 2500 pés, após subir a via Momo para o nível de voo 390. Tente, vai cruzando 3 pés, vai subir via para o perfil da Momo para o nível 390, Oceanair 6330. Oi, é o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, dá presente, controle 20.8. 208, Romeo. O 6330 fala que mantém na proa, né, devido à formação, mas 5 milhas de manter a proa. 6336. Controle Salvador, 1097, decidiu 60. Informação Charlie. Qual é para o controle? Eu vou 1097. 1097, essa é a identificação. Dessa via chegada e pitch, estamos para o nível de voo 180, com a gente na 095. Ok, 180, 105 e pitch está voando na Lagoinha, 1097. Controle, eu vou voltar para Mike Romeo Alpha. Eu vou para Mike Romeo Alpha, prossiga. Ela está no corredor forte, destino essa WIP. Está mantendo 500 pés na sua escuta. Tente, preparado para Mike Romeo Alpha, mantenha-se em condições visuais no corredor forte. Reporte a 20 Salvador, com possível estimado de pouso. Ok, está estimando o pouso, dá presente, vai dar aos 5 da próxima, o pouso. E vai chamar a 20 milhas o Mike Romeo Alpha. Antes que eu tenha 1805. Controle 1097, forma de esquerda para 180 por 20 milhas. Confirma para 1080 por 20 milhas? Afirmo, 097 é bom. Tente livre de juiz, 1097, reporte na prova de pitch. Reportar a prova de pitch, 097 é bom. Controle Passaredo 2263. Passaredo 2263, ação de identificação. Lui na produção do 46 para chegar do CPP1, reposta 10 descida. O agente Salvador é 0.05. Travou de produção, identificou e chamará para descida 2263. Vai atingir 180.097, tá bom. 0.097, autorizado descida até. Pessoal, mantém o nível de voo 1.0 inicialmente. Ok, mantém inicialmente 80.097, tá bom. Colado 55, controle de lado 1, 2028. 208, Oceanair 42, boa. Pode dar. Pode dar 07, prossiga. 8, tá pronto. Oceanair 321, autorizado, vai manter, pitch 28. Vai manter 28. 38. Espera o controle. Oceanair 6142, decolou, vai passar 2000. Oceanair 6142, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após suba via saída Arão para o nível de voo 350. Gente, vai passar 2500 agora, vai subir via para o 350 na Arão, Oceanair 6142. Gente. Boa tarde, o azul 4462, está mantendo o 9. Ocean 6314, descend 4,000 feet, can H1015. 4,000, 1015, Ocean 6314, contato radar 16 milhas para a posição coral, mantém a nível de voo 190, e forma a gente em Salvador no 095. 321, não precisa decolar pista 28, mas 200 graus, 129. Não precisa decolar, me prendei, não. O número 7 parou o ataque remetido em Andina. Se mantendo 180, aguardando descida, 097, tá bom. Eu adoro 4462. 104462, contato radar 12 minutos para a posição coral, mantenha nível de voo 190, informa de instalador 0095. O 119097, tráfego 20,3 milhas, rumo Nordeste, Alfa-Tango 72, passando o nível de voo 130, subida para 170. Avisou com isso, 1097. 1097, confirma quantas milhas era essa tarde de vir? Avião 07, livre, frequência livre, reporte eterno. Galo. Seu Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, precisa. Livrando a gente nele. Gente, na troca de conhecimento do controle, reportar frequência livre. Alfa. Controle, Xanar 6321. Xanar 6321, contato radar na decolagem, mantenha a proeta 2500 pés, após subvia, sai da eletrona alta para o nível de voo 380. Mantendo a proeta 2500, eletrona alta 380. O 1097, confirme a proeta que está mantendo. Mantenha a proeta 170, 097 é bom. Gente, é mais algum previsto alguma de vir para o lado esquerdo? Negativo, nenhum desvio, 097. Antivoo 097, autorizado descida até o nível de voo 050. 050, 097 é bom. Azul 4462, vem na proa de manga. Proa de manga, 4462. Autorizado da Globo 28, vento 200 graus, 1028. 1028, report established. Challenge F, prossiga. Cliente, papada para Challenge Echo, submantenha 065, confirme? Em Challenge Echo, confirme o estimado de ingresso na terminal e estimado de pouso. Salvador 2630, posso sair com a descida. Salvador 2263, aguarde. 0462, desça para nível de voo 120. Para 120, azul 4462. Salvador 2263, desça para descida até nível de voo 130. Até 130, 2263. Salvador, boa tarde, Xanar 6315. Xanar 6315, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 2500 pés, após subvia, sai da São Zona para nível de voo 360. Ok, mantenha a proa até 2500 pés, após São Zona, sai da 360, 6315. Controle o Papatango, Vitor Kilo Delta, pode prosseguir na descida até 1 no meu pé. Papatango, Vitor Kilo Delta, desce para 1 no meu pé. Na próxima, você repartiu já com o campo? No meu, na próxima, o Vitor Kilo Delta repassa na visual. 097, beleza, desce até 3 no meu pé, ou ajuste na 095? 3015, 096 é bom. Plano bom 097, possível o LS X-Ray da 2Zeta? Afirmo, Gol 1097, confirma mais quantas milhas era matéria pra ele? 5 milhas, já tá cruzando em pitch, Gol 1097. Ativa no 097, após o pitch, eu já vou voar na proa do Serra Vita 363. Ok, e pitch Serra Vita 363, obrigado, 097 é bom. Eu estou na R6142, vou na proa do Romeo Fox 08. 018 na proa, muito obrigado, tenho 42. Salvador, azul 4462, solicitaria voar na proa do Sierra Vitor 362. Azul 4462, vem na proa de Momba, pés Momba, Sierra Vitor 362. É que a senhorita Momba tem a formação bem em cima de Momba. 462, livre de desvio. Nós vamos desviar, o desvio é esquerdo e por isso que eu pedi o 362, que já dá exatamente o desvio na proa de lá. Cruzado, Serra Vitor 362, azul 4462. Obrigado, 4462. Vitor Kilo Delta, meu pé é visual com o campo. Batango Vitor Kilo Delta para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1918, decimal 95. 1895, Vitor Kilo Delta. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, aguarde. Estou na 6305, sobre manter nível de voo 1-0-0. Sobe restrito 1-0-0, 6305. Também é 2-0, controle. Soltei. 5-0 para a esquerda, eu vi o arquivo delta. Deixa eu manter nível de voo 170. Deixa eu manter 170? 2263. Ocean 6314, 7-9-11. Ocean 6314, contact power na frequência 118.195. 118.195, obrigado, ponto ótimo. Passarei para manter o 170, é isso? Prezado, você está de voo 160. 160, sim. Chinese 6314, clear to land on 828, wind 200 degrees, 109. Clear to land on 828, Chinese, clear on call. 100. Forte, não, 1-0-0, 6-1-5. 097, voo na proa do Serra Vita 363, desce para 25005, autorizado o LS-S3 da pista 28, repasse estabilizado. 2510, Serra Vitor 363, é autorizado o X-Ray 18, repasse estabilizado, 097 é bom. Eu chamo 6321, eu chamo centro Recife na frequência 128, decimal 8, a terra 126, decimal 0. Controle de Salvador, meu muito boa tarde, Gol 1620, calibrando 200 para 150, centro de informação Charlie. Gol 1620, essa é a identificação, autorizado o CVT nível de voo 170, e chegar a TPP 1, o ajuste em Salvador é na 095. 1015 descendo para 170, confere? Afirmo. Ok. Mantenho 120, 4462. Sente, azul 4462, mantém nível de voo 120. Entendo 120, 4462. Oceanair 6321 no controle. Prossiga na escuta. Temos sempre recurso na frequência 128, décima 8, eterna 126, décima 0. Azul 2740, serviço radar encerrado, passando na posição Conde, chama o controle de Aracaju na frequência 120.3. 203, 2740, boa. O avião passou, Pitoaçu, Caetapuã. Orion 07, paramento do circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118-5, obrigado. Azul 4462, tráfego na posição de 10 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, com alfa 320, mantendo nível de voo 100. Ciente do tráfego e tendo tiquel, azul 4462. Bateria do 2263, o 303 está nível de voo 130. 130, 2263. Ah, não tem como não interferir, né? Só aguarda pra... Prossegue que seria ali no litoral aguardando pra tirar as greves. Positivo, Rosa. Fogo 2009, uma boa tarde, Ponte Serra da 28. Guardião 07, autorizado direto GRAE, reporta no solo controlado. Confirma. Guardião 07, autorizado prosseguir aproximação direto GRAE, reporta sobre solo controlado. Gente, dá pra gente prosseguir direto ré, reportará controlado, 07. 1-2-6-85 2-5-45-2-6-85-2-42, bom dia, você vai. Câmbio Zoe, que saiu 2-8, 0-9-7 1-0-9-7, completa a aproximação, frequência 1-1-8-2-9-5 2-9-5, obrigado, boa tarde. Câmbio 6-1-5, na direita da rota. Câmbio 6-1-5, confirma o apoio por quantas milhas? É, aproa 2-4-5 para aproximadamente mais 10 minutos. Tem 9-3-5, livre de juiz, reporte na prova de Mótica. Informar a Mótica, 6-1. Livre 1-7-0, Luna 620. Luna 620, trazado sobre até nível de voo 120. 120, Luna 620. A série do 2263, trazado sobre até nível de voo 050. 050, 2263. Zero, três, zero, três, até nível de voo, 060. 60, 00. Azul 4462, confirmou na prova de equipe? 4462, Sierra Vitor 362. Gente, azul 4462, na prova de servidor 362, isso separa 4 locais. Informou a gente na 0115, autorizado a eleição excluída pista 28, reporte passando Serra Vita 363. Cliente, 4015, voa 362, reportará passando 363, não é escrito a pista 28, azul 4462. Controlado no grau, azul 07. Cliente, pistando solo azul no zero, no corte de frequência com a gente. Obrigado. 20 para 245, confirmei 20 minutos. 20. Autorizado final no 7. Reporta final 3000. Reporta lá na final 3000 da 97, eu vi o Kilo Delta. 5-0 indicada, 4462. Sente. Autorizado 2263, confirma em velocidade. Já com 230 indicado. Sente, reduza para 200 mais, passada do 2263. 200 mais, 2263. Pega em Jack, precisa. Sente, eu nível de voo 085. 1620, reduz o 7 para 200 nós, número 3 na aproximação. 200 na remissão, agora 620. Luma 097 no solo, aos 12, libere à esquerda na Charlie. Chame o solo 121 na decimal 9. Charlie 219, 097. Para 22 metros, vai seguir tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo norte, 1190, mantendo 4 mil pés. 2063. De pouso, Vitor, Kilo Delta. Guardado, terminação de pouso, Vitor, Kilo Delta. O Vitor, Kilo Delta, já se encontra visual com o campo? Afirmativo, senhor, Vitor, Kilo Delta. Fecha. Gol 2009, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. Ali mantém 28, gol 2009. Era 2263, autorizador subir até 3 meu pai, hoje na 0 no 5. Até 3.015, 2.063. Gol 1620, 2 para 4 meu pai, hoje na 0 no 5. Ele 15, 4 mil, gol 020. Autorizado por 97, eu vejo aqui na 0. Estabilizado, azul 4462. Azul 4462, complete o procedimento ELS X-ray da pista 28, chama o PN na frequência 198, decimal 95. 2295, 4462. Boa tarde, azul 4462, estabilizado ELS 28. Azul 4462, boa tarde, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Ciente, informarei, aguardando autorização de pouso, 4462. O gol 2009, o vento 190 graus, 13 nós, autorizado a decolagem, pista 28. Eu decolagem, pista 28, gol 2009. Salvador, boa tarde, azul 4131, ponto de espera da 28. Azul 4131, ciente, mantém o ponto de espera. O Vitor Kilo Delta no solo, azul no meio, confirme o pátio. Confirma até a base F, é o Vitor Kilo Delta. Pente até a base F, frequência livre no corte, Vitor Kilo Delta, boa tarde. Ah, céu, boa tarde, Vitor Kilo Delta. Para 2263, reduza para aproximação. 2263. O 2009 decolado aos 1.07, mantenha pro até 2.500 pés, chame controle 1.20 decimal 8. Confirmando, transponde ao 5547, gol 2009. Ah, ficou corrigido então, 5547. Azul 4462, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 10 nós. Leve pouso, azul 4462. Yeah. Conceição, Gol 2009, voe direto Coral, subido para nível de voo 100. 100-2009. Chegou no 620, reporte estabilizado no localizador. Reportarei. Papapá, Charlie, Índia Eco, está agora a 59 milhas sobre o oeste de Salvador, serviço radar cerrado, chame controle Ilhéus na frequência 120.1, informe decididamente. O 4462, solo 119, libere próxima à esquerda na Charlie, agilize o táxi o quanto possível, solo 121.9. Esquerda 119, agilizar no azul 4462. A gente ia pra Coral. Quem é? Já voltarei, pode ir lá pra Coral. TLS, Gol no 620. Gol no 620, completa a aproximação, chama o torno na frequência 118.95. 1895. Passareiro 2263, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 08 nós. 2063. Via esquerda, projeto 65. 3192, oceano identificação, autorizado chegada PTP1, o ajuste salvador 0015, confirme o que está mantendo por quantos milhas? Estou mantendo a 065, vou ficar mantendo mais 60 milhas. Então, 3192, após o giro, autorizado voar na prova de Iofim. Xofim, tá? 3192. A 3192, autorizado voar na nível de voo 120. É 120, 3192. Contra de Salvador, boa tarde, também 367, informação chave. A 3367, a sua identificação, voe na pro adianto para que você possa chegar de pitch, autorizado desse até nível de voo 050, ajuste na 095. 050 na pro adianto para chegada de pitch, outra 3367. Mantenha a posição antes da alfa, chame o solo 121.9. Libera, mantenha antes da alfa, 219, obrigado. No 620, autorizado pouso pista 28, vento 190 graus, 09 nós. E pouso na pista 28, igual no 620. Azul 4131, visual com Boeing da Gol, curta final da 28. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28, azul 4131. Pode voar e manter 28, 4131. 2367, subvetoração, curva direita na proa 210, limite radial 090 de Salvador. 210, limite a 090 de Salvador, até 3367. Gol no 620 no solo, aos 24, libere à esquerda, chame o solo 121 no decimal 9 e mantenha a posição antes de ingressar na alfa. Agora, Logística Salvador 1015, reporte e ingresso no corredor Interlago. Vai 2009, confirme pro que está mantendo por quantas milhas? Eu já, mais umas 5, 6 milhas eu posso aprovar ideal, o coral já está quase no através. Frente, voo 2009, qual é a coordenação? Aguardando.